Capítulo 19. O príncipezinho escalou uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os três vulcões que lhe davam pelo joelho. O vulcão extinto servia-lhe de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens. Mas só viu agulhas de pedra pontudas. Bom dia, disse ele inteiramente ao léu. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco. Sede meus amigos, estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Planeta engraçado, pensou então. É todo seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta, eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro.